Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Desde o dia em que aceitei a Cristo, a minha vida mudou. Não posso mais viver sem o seu amor. Meu companheiro é seu Santo Espírito, pra sempre me guiará. Mesmo no vale da morte, comigo está. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Se eu cair no mais profundo, consigo encontrar. Perdido em pensamentos, pra longe me ausentar, com tua graça estarás pra me resgatar. Aleluia. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, tu estás. Diga esse nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, comigo está. Queremos expressar ao Senhor a nossa alegria.